Isso mesmo, a polícia foi acionada no final da manhã deste domingo. O corpo, o homem sem identificação, foi encontrado naquele mato, próximo aqui à Avenida Brasil. A vítima apresentava sinais de enforcamento, estava com uma camiseta enrolada no pescoço e também estava em estado avançado de decomposição. Ainda são poucas informações levantadas aqui no local e a delegacia do município já investiga o caso. Sentia muita dor, sua face tava inchada, não sentia suas pernas, a roupa molhada, rasgada, grudada no seu corpo machucado, um gosto de sangue, os dentes quebrados, olhou em sua volta e só via mato, uma corda amarrava os seus braços no lugar distante, desovaram o corpo, onde lhe jogaram pra morrer aos poucos, membro de quadrilha, sabia demais. Tentou parar, mas agora jaz. Sua mina grávida, um forte incentivo pra sair do crime e criar seu filho. Mas é foda, eram vários comparsas na fúria, na busca do dinheiro do caixa. Desconversa, desacerto, eram resolvidos violentamente sem deixar vestígios. Só fita grande no esquema, moro. Sem essa de roubar, pobre trabalhador. O terror da elite com muitos mandatos, no topo da lista dos mais procurados. Fita abominada pela sua família, que não aceitavam esse modo de vida. No fundo aguardavam a péssima notícia, que essa correria custaria sua vida. Sentia muita dor, sua face tava inchada, não sentia suas pernas, a roupa molhada, rasgada, grudada no seu corpo machucado, um gosto de sangue, os dentes quebrados. Olhou em sua volta e só via mato, uma corda amarrava os seus braços no lugar distante, desovaram o corpo, onde lhe jogaram pra morrer aos poucos. Na mesa o mapa do próximo roubo, pontos estratégicos riscados no esboço pra na hora H não dá nada errado, pra tudo sair conforme o planejado. Depois da teórica, a parte prática, balaclava na cara, na mão a matraca, o nariz entupido e o pente também. Na mão a boa, no chão os reféns. Ação perigosa, porém bem lucrativa, no barraco entre vários. Grana dividida, cada um com sua cota, era só frevo. Álcool, droga, a mulher o tempo inteiro. Plantou o vento, vai colher tempestade. Inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, derrubou, vai cair, é efeito bumerangue. Hoje faz sangrar, amanhã jorra sangue. Sentia muita dor, sua face tava inchada, não sentia suas pernas, a roupa molhada, rasgada, grudada no seu corpo machucado, um gosto de sangue, os dentes quebrados. Olhou em sua volta e só via mato, uma corda amarrava os seus braços no lugar distante, desovaram o corpo, onde lhe jogaram pra morrer aos poucos. Pelos próprios parceiros, foi torturado, nem sequer conheceu seu filho. Com tanta ostentação, apodreceu no mato, derreteu no cemitério clandestino. Zombava com um crucifixo no pescoço, agradecia a Deus pelo mal dos outros. Zombador incrédulo, Deus tá vendo, mais um que bebeu do próprio veneno. Menos um ente, tristeza pra família. Menos um ladrão, alegria pra polícia. Matemática maldita que impera na rua. O capeta dá risada enquanto calcula. Somou o dinheiro que foi dividido com advogados e falsos amigos. Multiplicou delitos na ficha, subtraiu seus dias de vida. Sentia muita dor, sua face tava inchada, não sentia suas pernas, a roupa molhada, rasgada, grudada no seu corpo machucado, um gosto de sangue, os dentes quebrados. Olhou em sua volta e só via mato, uma corda amarrava os seus braços no lugar distante, desovaram o corpo, onde lhe jogaram pra morrer aos poucos. Sentia muita dor, sua face tava inchada, não sentia suas pernas, a roupa molhada, rasgada, grudada no seu corpo machucado, um gosto de sangue, os dentes quebrados. Olhou em sua volta e só via mato, uma corda amarrava Os seus braços no lugar distante desovaram um pouco, onde lhe jogaram pra morrer aos poucos.